ator dos setores de imprensa e da mídia, né, que não é muito comum, né, mas que enveredou realmente para o campo da investigação e que, com essa investigação que eu acho que ele começou a fazer nessa série de reportagens, eu acho que provocou duas coisas, né? Primeiro, o fortalecimento da sociedade civil lá da Baixada Santista, né? E o segundo, para realmente isso tem que ser trazido para a sociedade, para que a sociedade possa repensar, possa refletir, né? Do ponto de vista de que segurança pública que nós temos e qual é a segurança pública que nós queremos. Eu estou aqui substituindo temporariamente aqui o Ivan, que ele foi aqui fazer uma breve entrevista, daqui a pouco ele volta. E eu gostaria de anunciar a presença da senhora Rose Nogueira, que foi presidente, ex-presidente aqui deste conselho, né, do grupo Tortura Nunca Mais, companheira combativa e que teve uma atuação pelo CONDEP muito importante, principalmente no ano de 2006, quando ocorreram, né, aqui relatado pelo Renato e outros, né, os crimes de maio. Queria anunciar também Luciana Alves, do Conselho Regional do Serviço Social, do CRES. Queria anunciar a presença também da Fátima Riani, do Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo. Anunciar Luiz Carlos dos Santos, membro do Conselho de Ouvidor de Direitos Humanos e Cidadania, o CODE. E queria anunciar também a presença de Naísa dos Santos, do Centro de Referência de Combate ao Racismo. Antes de a gente dar sequência, várias pessoas vieram me pedir, né, aquele painel que a gente mostrou, com os dados e números, né? E eu vou dizer a vocês que eu vou deixar isso no CONDEP, ok? E dizer a vocês também que aquele estudo apresentado, ele não é completo, mas ele serviu para a gente trazer aqui algumas indagações para que a gente possa, sociedade civil e também o Estado, né? Não o governo, mas o Estado. Eu acho que a sociedade civil, o Estado e o CONDEP tem esse papel, né? Eu acho que ele também tem esse papel, deve sentar e dialogar, né? Sobre a questão da segurança pública. Então, eu até quero propor aqui também ao Ivan e a Michael, né, que a partir desse painel que a gente mostrou, que a gente possa aí convocar outras entidades, junto com o Santo Santo Dias, o Núcleo de Estudos de Violência da USP, e que a gente possa aprofundar, porque muitos dados estão só na capital. E a gente também precisa entender as regiões, né? A região metropolitana, a Baixada Santista, as regiões, as macro-regiões de Ribeirão Preto, de Campinas e etc. Então, eu acho que nós podemos, junto com a sociedade civil, fazermos aí um apanhado, um esforço das entidades. Tem aqui o Observatório da Violência Policial da PUC, tem o Núcleo de Estudo de Violência da USP, enfim, e outras entidades, principalmente aquelas entidades do movimento negro, também tem o Educafro, enfim, Fala Preta, entre outras entidades, que nós poderíamos nos juntar para começarmos a pensar um estudo mais aprofundado, uma pesquisa mais profunda, e para que a gente possa debater com o Estado, né? Não com o governo, porque o governo vai, o Estado fica. Debater com o Estado, com os funcionários, os servidores da polícia, para que a gente possa, a partir desse debate, encontrarmos aí algumas alternativas que sirvam para que a gente evite, né, ou para que a gente termine essa quantidade de mortes que está ocorrendo e que impulsionou essa audiência pública de hoje. Está aqui no script, né, para que a gente continue ainda aqui a série, né, de relatos. Eu queria convocar aqui, o Ivan já mencionou esse caso aqui duas vezes, a dona Cristina,